Ouça e compare. Ouça e compare. Site automotivo é Portal Auto Som. E aí? E aí? Sentiu a minha falta? Eu acho que não. DJ Duarte, inigualável. That's why I wanna stand up for a better life. A life, la la la life, loving together. That's why I need to stand up for a better life. Você está ouvindo CD Paredão Terremoto. Right now, I stop and think about my daily life. Worry about the future, never satisfied. Every day, you have to run and pay a higher price. So exclusiva que você só ouve aqui. DJ Duarte. Bem-vindos, este é o CD Paredão Terremoto 2016. Nosso show não pode parar. Do som automotivo. ouvindo o Sandezão Paredão Terremoto 2016. Proprietário é ele, nosso parceiro Lucas. Forte abraço pra você, meu mano. Vai aumentando o volume, aqui a pegada é diferente. All I'm doing, and she got a great deal. Slide it by, she don't know. I'm on tour, she finesse. I fight like for, she take that. Put in all the time on your body. Robert Amorim, proprietário do Paredão Sem Noção. Tá vindo aí uma mega estrutura em qualidade, peso e muita potência. Projeta dele, Sasaki Som Automotivo. uma emoção. Esta é mais uma versão exclusiva que você só ouve aqui. DJ Duarte. Sasaki, solta o motivo. Alô, Sasaki! Sou seu fã, rapaz. Tamo junto e misturado, o maior projetista do Vale do Jari. Você está ouvindo CD Paredão Terremoto. Aproveitando e mandando um forte abraço ao nosso parceiro Juninho do Gol Black. Sem farofa dessa vez, hein, Juninho? Som automotivo. Rogel, Palio Chana Boy. Aqui é diferente. DJ Duarte inigualável, o DJ número um do som automotivo. Esta é mais uma versão exclusiva que você só ouve aqui. DJ Duarte. Curtindo e dançando ao som das melhores. Alô, Fernando Eletrocar, patrocinador oficial do Inigualável em Balsas, Maranhão. Valeu, Leandro, forte abraço, Luiz do Som. Essa é a galera que representa junto com a Venenosa, a caixinha mais famosa do Brasil. Alô, como ça va? J'ai pensé ce soir, en tout le jour et nuit perdu pour toi. En fait, tout s'est roulé, mais fais toucher le ciel. Laissez tomber la pluie, écoutez-moi. Et tout le monde, ça ne porte pas. Oh, il n'est pas qu'il allait, qu'on soit dépassé. Emoção. Que nos vamos a la huida. Tú me dices que te busco, pues si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la la la la, y rico la pasamos. Tú me dices que te busco, pues si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la la la la, y rico la pasamos. Yo le diré, buscándote, prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer, me esperaré, prepárate. Thank you. Você está ouvindo CD Paredão Terremoto. Você vai ouvindo, curtindo e dançando ao som das melhores. Este é o Seleção Paredão Terremoto de Almerim, no estado do Pará, para todo o Brasil. Você está ouvindo CD Paredão Terremoto. Careca do Celta Pancadão. Valeu, Daniel Savana Sub-Zero. Essa é a rapaziada que com certeza faz a diferença no som automotivo. De Amorim, patrocinador oficial do Papito. Tá vindo aí um novo projeto, hein? Paredão Sem Noção. DJ Duarte. There's gonna be something body's on fire when I think about you. I just think I believe it. You were judging me. Now I know how it hurts, and the reason is you. Nothing's in. Paredão Terremoto, o impacto perfeito do som automotivo. Aproveitando aqui, mandando um forte abraço ao DJ Lucas Tavares e DJ Tonelada. Abração pra você, meu mano. Tamo junto e misturado sempre. Voice over in motion. Está ouvindo CD Paredão Terremoto. Nelson Júnior, valeu Moisés e toda a rapaziada que com certeza curte o som do Paredão Terremoto. Você está ouvindo CD Paredão Terremoto. Salve pra moçada que com certeza participa com a gente através do Facebook. Alô, Cacá Lopes, valeu, Laporn, de Goiânia, Goiás. Alô, Silvestre CDs. Forte abraço ao nosso parceiro Paulo Silvestre e, é claro, Ryan Costa. Pegando o sotaque aí, vai ficar inigualável. Abração pra você e toda a moçada aí do Paredão Terremoto. Som automotivo. Total lots of bliss. E é claro, continuando e mandando um salve pra galera que participa sempre com a gente. Alô, Vitor Ribeiro de Paragominas. Valeu, Bruno. Nebunoceno. Forte abraço, Paulinho Alves e Roniel Araújo. O cara que com certeza aí leva o nome do Papito ainda mais longe. Arte inigualável, o DJ número um do som automotivo. Мой будильник сходит с ума, когда я сплю. Ведь она не понимает, что я не люблю просыпаться рано утром. Для меня бывает трудно. Эти первые минуты просто беда. Так не хочется вставать, дай мне пять минут. Тебя я крепко обниму, дела подожду. Нас с тобой не будет мучить, мой мобильный на беззвучный. Недоступен пока. Открывай глаза, красавица, поцелуй меня, ведь нам это нравится. Победи моей, эту ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, буди, буди, так как крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил. Ты буди, буди, буди, так как крутишь бигуди. На учебу приведи, и тебе пора идти. Você está ouvindo CB Paredão Terremoto. Aqui é diferente, neguinho. Tem gente que já tava com saudade aí. Ah, não fica triste não, concorrência. rest of my life. I wish you would've known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I'm thinking pause for talking all the ways that he shared. But aware I just did what I always do. Every day the same routine before I stayed off to school. But who knew that this day wasn't like the rest. Instead of taking the test, I did two in the chest. Call me bluff, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except come flies, it happened so fast. I didn't really know his candle, I survived in class. Maybe this kid was reaching out for love, but maybe for a moment he forgot who he was. Or maybe this kid just wanted to be hugged. Whatever it was, I know it's because we all be alright. You got the nation, we all be alright. You got the nation, we all be alright. You got the nation, we all be alright. Paredão Terremoto. O impacto perfeito do som automotivo. Você vai ouvindo, curtindo e dançando o CDzão Paredão Terremoto de Almeirinho, estado do Pará, para todo o Brasil. Aproveitando aqui, mandando um forte abraço ao DJ Neto Duarte em Porto de Mós e Iveson Pontes. Abração, moçada! Vai chegando ao final de mais um trabalho. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho. E é claro, não deixe de acessar, de conferir as novidades aí através da nossa página oficial no Facebook e também no nosso perfil oficial. Muito obrigado mais uma vez. Continue ligado. Papito na pista é cada vez mais inigualável. E fica aqui, tá? Que aqui é mídia. Valeu, tchau, tchau. DJ Duarte. Inigualável.